igreja do Senhor proclama com fervor: quem salva é só Jesus. A todos faz ouvir, insiste em repetir: quem salva é só Jesus. Em nós não há poder que venha o mal vencer. Quem salva é só Jesus. É vão tentar viver com Deus sem renascer. Quem salva é só Jesus. A lei não dá perdão, traz morte e maldição. Quem salva é só Jesus. Em Cristo os bens estão, da plena redenção. Quem salva é só Jesus. O bem dos altos céus é Cristo, dom de Deus. Quem salva é só Jesus. Ele é quem livra os réus, tornando os filhos seus. Quem salva é só Jesus. Igreja do Senhor proclama com fervor: quem salva é só Jesus.